Eu ando tão, mas tão carente nesses dias que pedi uma pizza brotinho, só pra dizer que tinha um brotinho comigo. Quando meu porteiro liga pra avisar que chegou encomenda pra mim, eu me despeço com beijo. Outro dia eu soltei um Ele anda me olhando estranho depois disso. Eu saio do Uber e fico achando que tenho que me despedir beijando o motorista. Não tem uma única vez que eu não olhe para as bochechas dele e pense nisso antes de entender que não. Não preciso me despedir com carinho explícito. Onde foi que chegamos? Me fala. Que espécie de ser humano sou eu que passo os finais de semana no sofá? De pijama, maratonando série, com o mundo acontecendo lá fora. Essa carência me aniquila. Eu comprei um pacote de pão de forma outro dia e estragou mais da metade. É muito pão para uma pessoa só. Até nisso, a indústria é cruel, massacrando. A solidão na cara da gente. Ninguém me chama mais pra nada. Quando chamavam, era pra programa que eu não gostava. Eu prometi pra mim mesma que até aniversário de cachorro eu vou aceitar a partir de agora. Não. Pera. Eu prometo pelo menos considerar. O que você acha? Diz alguma coisa, senão eu vou começar a achar que eu tô enlouquecendo.